Olhe bem naquela esquina. Responsa. Quem conhece tá ligado. Quem conhece tá ligado. Atitude. Quem conhece tá ligado. Esquina. Favela no ar. Entre sonhos é realista. Pode crer. Tem uns mano que é firmeza, que veste a camisa e que é merecedor, né, mano? Assim como no cavaquinho de sombrio. A guitarra de Jorge Ben. A guitarra de Jorge Ben. A guitarra de Jorge Ben. E vou chegando com os irmãos. Se marcar é atropelo. Então adapte-se ao rap, porque aqui é o Moiazer. Sem medo, sem Oscar. Não, não, não, não tem ator nem super sim. Sejam bem-vindos à vida real, onde a violência não se omite. Irmão, assiste, persiste. Hey, true. Chega de filme triste, porque a milhão na contramão é uma pá que não sobrevive. O crime tá aí pra todos, mas nem todos tão pro crime. Então que a chuva leve angústia, lave a alma e nos deixe firme. E assim brilha a estrela no céu, esconde o mal da superfície. Do tipo um trem desgovernado, em ação mas sem tolice. De esquina é nós nativa, vale da rima é meu time. Cai a torre de Babel. Deus do céu, do mal nos livre. Deus do céu, do mal nos livre. Deus do céu, do mal nos livre. Vou apertar, mas não vou acender.